amargo, não adianta mais se lamentar, nem querer voltar atrás. Olho no olho, tensão, tenho que me concentrar. Se eu marcar, o adversário pode me eliminar. Muitos serão desclassificados com o tempo. Será cada vez mais difícil garantir o sustento. As portas vão se fechar, são muitos que vão ficar do lado de fora e poucos do lado de dentro. Ter equilíbrio mental no rap é fundamental. Exploro meu lado bom, controlo meu lado mal. Tenho um filho de 3, vou completar 26. E se preciso for, começo do zero outra vez. É como um vício, difícil largar. Só eu sei o que eu passei, o que eu vou ter que passar pra ficar, pra lutar, desistir, nem pensar. De nadir, visão de rua pronta pra disparar. Pilantragem, mano, é foda não. Eu não aturo nada que comprometa a minha imagem e o meu futuro. Difícil acreditar, infelizmente não pude estudar. Terceira série foi o suficiente. Na escola eu aprendi a ler e escrever. A rua me ensinou a como sobreviver. Ser uma adolescente por fora, adulta por dentro. A experiência te faz crescer antes do tempo. Não, não, não. Eu não posso errar. Não, não, não, não. E não vou parar. Não, não, não, não. Eu não posso brincar. No mundo você vale o que tem. Quem tem amor pela vida aqui. Pensa mil vezes antes de tirar a vida de alguém. Por outro lado, eu já vi acontecer caso de ter que matar pra não morrer. Eu peço a Deus pra me orientar e não deixar nenhum cuzão me estranhar. Seja quem for, se eu tiver em cima e com a razão, eu não derreto pra você tão facilmente. Então, se for pra desandar, pra ser puta, eu não nasci. Prefiro roubar, traficar do que me prostituir. É complicado falar de prostituição. Eu tenho uma pá de aliada nessa situação. Sem condição, não dá pra criticar. Se o filho chora de fome, moral não vai sustentar. Atrás das grades eu vi o desespero de mãe que do seu filho não sabe o paradeiro. Ai, essa parada de cão, competição entre mulher. Mulher é o que me tira da concentração. Tem um mapa chegando por aí, que em vez de somar, já vem numa de dividir. Tô aqui, na moral, na moral, no meu sossego. Não sou de arrumar, muito menos pedir arrego. Não quero ser mais e nem menos que ninguém. O que você quer pra mim, eu quero em dobro pra você também. Eu sou mais uma mulher sobrevivente. Aí, o meu valor não tá na cota, na mente. Rivalidade impede o desenvolvimento do próprio raciocínio, atrapalha seu pensamento. Eu vim pra resolver, apontar uma solução. A mente engatilhada, o microfone na mão. Munição, vai ter de sobra se as mina resolver se juntar. Partir pra cima, muito mano vai se desesperar. Assim que segue a vida, eu vivo essa vida. E você também. Bem, bem, bem, bem, bem, não está do jeito que tá, não vai ficar. Eu Lakers e pá, chego pra somar. Para aqueles que desacreditam, faça acreditar. Desunião gera discriminação. Conclusão, de novo não. Atitude, humildade, eu vejo. A grande mãe pequena é a pequena guerreira serena. Não acredita num futuro melhor, só vê tudo tornar-se pior. As falsas promessas de felicidade já não atiram da realidade. Nem a esperança, nem tempo para ser criança. Não, não, não. Eu não posso errar. Não, não, não, não. E não vou parar. Não, não, não, não. Eu não posso brincar. No mundo você vale o que tem. Tem, tem. No mundo você vale o que tem.